palavras de esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Bom dia, sejam bem-vindos. Damos então início a mais este programa das Palavras de Esperança, nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, em que vamos olhar para a liturgia do próximo domingo. Trata-se do 27º domingo do tempo comum. E hoje contamos com a participação em estúdio do seu padre António Loureiro. Seu padre, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos então aqui hoje para poder refletir sobre a liturgia deste domingo, algo assim um bocadinho talvez mais difícil, mas também aproveitar para falar um pouquinho das notícias importantes que têm acontecido, especialmente na vida da Igreja. Seu Padre, é isso mesmo que vamos fazer, saudá-lo de alguma forma também, e apresentando as nossas condolências pelo falecimento do seu irmão. Falámos sobre isso a outra semana, dada também a sua ausência no nosso programa. Sabemos que também nesta hora de dor a comunidade de Oliveira do Hospital certamente também partilhou consigo estas palavras de lamento. É difícil mesmo enquanto padre lidar com a perda. É verdade, a gente faz muitos funerais, está próximo de falecimentos e de dor, mas quando nos toca a nós é um bocadinho diferente, sentimos-lo de modo diferente porque é algo que é nosso. No entanto, penso que a vida está nas mãos de Deus e que a confiança em Deus também neste momento se deve manifestar. Não retira a dor, mas faz viver a dor de um modo diferente, é verdade. O meu irmão mais velho era 14 meses mais velho que eu, portanto praticamente a minha idade, éramos amigos, na família todos nos dávamos bem, foi de repente, foi um AVC fulminante. Pronto, depois apenas resta agradecer o carinho e afeto que manifestaram, não só por mim, mas também pelo meu irmão, que é muito reconhecido. Ele era enfermeiro e senti muito reconhecimento por parte dos colegas enfermeiros e também porque ele se ligou ao movimento sindical. Uhum. Então o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses esteve muito presente e foi assim um momento até emotivo em que senti que era acarinhado por todos. Isto também nos deixa um bocadinho de satisfação e de conforto. Deixou a sua marca, não é? É, exatamente. Na deixou sua um passagem. Pouquinho. Pronto, mais difícil para a minha mãe, anciã, 92 anos, e que dizia, ainda tenho que entrar o meu filho. Não é a ordem natural, exatamente. Não é, seu padre. Mas pronto, olha, também penso que ela é uma mulher de fé e tem resiliência, portanto tem que ultrapassar isto hoje, um pouquinho de abatimento, mas pronto, confiamos no Senhor da vida e no ritmo da história, quando acontece, já não pode andar para trás, pois temos que olhar para a parte boa, ficar com as boas memórias e que também ver nessas boas memórias um estímulo para um compromisso com uma vida melhor para todos, e no meu caso particular, pois para viver a fé e para deixar que a fé ilumine todos os tempos, também o tempo da dor e da morte. É isso mesmo, portanto, e resta agora à família agarrar-se a essa fé, não é? Para poder seguir em cada dia. Seu Padre, vamos então olhar para alguns momentos que a Igreja está a viver nesta altura. Uma saudação a Dom Américo Aguiar, novo cardeal português, titular da Igreja. Santo António de Pádua. Em Roma. Em Roma. Portanto, um momento importante para Dom Américo Aguiar. Exatamente. Portanto, que... Já estava nomeado, já todos sabíamos, sim, mas agora já é, efetivamente, já recebeu o anel e o barrete. Exatamente. Ele recebeu como título, porque os cardeais têm um título de uma igreja romana, da Igreja de Santo António de Pádua, na Via Melurana, que junta a Santa Maria Maior a São João de Latrão, que é uma igreja também importante, uma igreja grande, e que ultimamente tem sido atribuído a cardeais de língua portuguesa. Era a cardeal de António António Ribeiro, depois foi do cardeal Lumes, do Brasil, também um cardeal muito importante, e agora do Américo Aguiar. Portanto, pronto, augurar também para o seu bispo, com quem também tivemos alguma relação de proximidade, quando nos visitou aqui, por ocasião da JMJ. Aliás, o país inteiro conheceu-lo muito bem, e nós não é? Também estamos aqui, almoçou connosco, aqui na celebração da Eucaristia. Pronto, então, desejar também que tenha um bom ministério. Ele agora está também no Dicastério da Comunicação, portanto, alguém ligado à comunicação social, às transmissões, e todos e ele também foi especialista, foi diretor da Rádio Renascença, portanto com certeza que será um cardeal que terá uma palavra também positiva, um cardeal jovem. Foi muito interessante porque quando ele recebeu o barrete cardealíssimo, assim, abraçou o Papa, ou beijou o Papa, que a maioria dos cardeais não fazia, portanto, manifestou-se ali um apreço e uma proximidade muito interessante. Então, augurar para Dom Américo que efetivamente possa ter um ministério ao serviço da Igreja, e ele que diz que nunca pensou, nunca escolheu, era uma pessoa simples, já uma vocação tardia, mas depois sempre com essa atitude de servir a Igreja, pois possa ter também um bom serviço à Igreja, já não só à Igreja de Setúbal, mas à Igreja Universal, porque é cardeal da Igreja Católica, da Igreja Universal. Muito bem, portanto fica aqui então também este reconhecimento. Seu Padre, também começou o sínodo da sinodalidade. Exatamente, um momento muito querido, muito amado pelo Papa Francisco, que teve início esta semana, e então estes dias. E então gostaria daqui de recordar algumas palavras do Papa Francisco na inauguração do sínodo. Primeiro, dizer que o sínodo tem uma forma diferente, fisicamente. Não há uma mesa que preside e depois todos os bispos que estão de frente, como se fosse um anfiteatro, que habitualmente era assim, mas estão reunidos em mesas de trabalho, em mesas de 12, e aí que são onde eles escutam e depois de onde dialogam e podem desenvolver este partilhar de ideias e trabalhos de grupo, digamos assim. Portanto, é também uma ideia muito interessante. Depois o Papa diz que o sínodo não é um parlamento, nem é propriamente uma reunião como se fosse da ONU, em que se há um problema, se vota, e em função dessa votação há uma decisão. Diz, não, isto não é, o sínodo não é isto. O sínodo, o principal protagonista é o Espírito Santo. Portanto, a prioridade do sínodo é saber escutar, a liberdade de escutar, dizia o Papa. Portanto, o importante é, no meio de tudo o que se vai falar e dos problemas que vão, escutar o que é que o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo que não é assim uma voz que soa publicamente e se manifesta, claro, mas é aquilo que se vai discernindo no interior do coração como correspondente à autenticidade da fé. E há atualização da fé para o mundo de hoje, no mundo de hoje, mas a fé é a mesma, o Espírito Santo é que é o guia da Igreja. E o Papa recordava Pentecostes, quando de repente houve ali uma erupção de algo radicalmente diferente. E então é isso, o Espírito Santo é que conduz a Igreja. E o Espírito Santo é o protagonista do sínodo. E então todos são convidados a estar atentos a essa voz do Espírito. Portanto, não é defender opiniões pessoais, não é defender preferências, não é marcar opções, uns dizem isto, dizem outro, ou de facções, ver qual é a facção que fez, não. É um trabalho conjunto de discernir, de tentar escutar a voz do Espírito Santo. Quem participa no sínodo, seu Padre? São cardeais? São cardeais, são bispos e são leigos. O sínodo dos bispos normalmente é um grupo de 200, 300 bispos do mundo inteiro. Portugal temos dois bispos. O de Coimbra está presente, está o presidente o Dom Ornelas, que é o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e está o Dom Virgílio, então o nosso bispo, que é o vice-presidente, são os representantes de Portugal. Então, estão no sino do Estão no sino, têm representantes. E depois o Papa quis que houvesse também um grupo de alguns leigos, algumas mulheres. Que sim, também, até houve a notícia de que estariam mulheres representadas a participar sino, e também com direito de votação. Portanto, depois desta auscultação do Espírito, a ver o que é que diz. E dali vão resultar novas leis, podemos dizer vamos assim? Vamos ver, vamos ver. Não é? Vamos ver, a gente não sabe. O Sr. Padre, o Santo Padre, ainda a propósito, antes do início do sínodo, falou até na bênção dos casais homossexuais. Isso, é uma pergunta ainda que fizeram. Ainda que não seja considerado matrimónio, não é válido, mas... Não sei, isso vai-se discernir. Portanto, e por isso é que é importante, não é que a gente vá lá escolher, ah, eu quero isto, vou ofender a minha opinião. Não, vamos é reunir-nos, escutar a voz do Espírito, ler a fé. É até muito interessante que o Papa deu para todos os cardeais um texto de São Basílio, ou uns textos de São Basílio, que foi um santo do século IV, que viveu na Capadócia, onde é atualmente a Turquia, e que é um dos padres da Igreja. Portanto, ele deu ali uns textos que falam sobre o Espírito Santo e sobre a importância do Espírito Santo para que ajudar a abrir o coração a essa presença do Espírito. Portanto, os temas que se vão, as conclusões finais, vamos ver, a gente não sabe, às vezes fala-se muito de uma coisa e depois aquilo, os caminhos vão, os peitos, digamos assim, conduz para o outro lado. Agora está muito a questão da comunhão dos casados, da questão dos homossexuais, se as mulheres podem ou não ser sacerdotes. Não sei se daí vai sair alguma conclusão específica. Não havia uma ordem de trabalhos? Sim, há uma ordem de trabalhos, que eu não tenho aqui presente, mas depois as conclusões, vamos ver, vamos ver. Este sínodo decorre até quando? Isto é o mês, o mês é de outubro. É o mês. Que é a primeira fase, sim, depois haverá para o ano, ou futuramente, uma segunda fase. Portanto, mas desta primeira fase logo saem conclusões? Vamos, eu tenho a ideia que é um caminho. Sínodo quer dizer caminhar juntos. Caminhar juntos. Então é um caminho que se vai fazer de reflexão, de aprofundamento. Há várias questões que são debatidas, mas conclusões, como estava a dizer, conclusões, iremos ver. Não sei, vamos ver. Há alguma parte de facção na Igreja, os mais conservadores estão bem assustados com o receio que haja alterações que traduzam alteração da fé ou da interpretação da fé. Esperemos que isso não aconteça. Esperemos que haja atualização da fé, mas mantendo a mesma fé. Portanto, as coisas têm que ser muito estudadas, muito fundamentadas, então nessa abertura ao sínodo. Mas o Papa também diz outras coisas muito interessantes. Por exemplo, diz que qual é o pior problema da Igreja? E o Papa disse e repetiu várias vezes: a maledicência e a cuscuvilhice. É interessante como o Papa... E arrasta-se, não é? Fala-se, mas quer dizer, isto é o grande problema da Igreja, um dos grandes, das negatividades da Igreja. O mundo está cheio de maldicência e cuscuvilhice. E como é que é possível que na Igreja isto também exista? Como é que é possível que na paróquia exista? Como é possível que no grupo de catequistas exista? Como é possível que nos conselhos económicos, ou na relação da paróquia com o conselho económico, exista maldicência e cuscuvilhice? Eu fui ver ao dicionário o que é a cuscuvilhice, e diz assim: falar sobre a vida alheia, geralmente fazendo intrigas ou divulgando boatos. Depois, na palavra brasileira, os mexericos. Os mexericos. É sempre andar ali à procura da natividade, em vez de ir à procura do homem. Portanto, isto não... padre, e o mais grave é quando, às vezes, na própria celebração eucarística, há pessoas que nesse próprio momento estão a fazer essa cuscuvilhice umas com outras. É o mal da Igreja, porque é... O mal é o espaço onde o Espírito Santo não atua. Por isso é que o Papa diz: liberdade de escutar, escuta a voz do Espírito e não des largas às insinuações, às maldicências, ao estar uns contra os outros. Depois também diz: tentar descobrir informação pessoal ou privada, geralmente de modo persistente, dissimulado ou não, sobre algo ou sobre alguém, procurando inteirar-se do que não diz respeito. Portanto, é sempre à procura de criar confusão, pôr mal o outro. Meter-me ou não sou chamado. Para quê? Criar confusão. Ora, este é um instrumento diabólico, se quisermos dizer assim. O diabo. Não é só na Igreja, não é? Exatamente. Mas que é um problema. O diabo, quer dizer, é o que divide, que está ali a criar divisão. Então o Papa vem dizer: olha, isto é o contrário. O Sínodo é caminhar juntos. E diz uma coisa que vem deste Bispo de São Basílio, muito interessante, que diz isto: é, não temos que estar todos em unidade. Ou pensar todos o mesmo. Unidade é quando a gente vê, sei lá, os congressos do Partido Comunista da Coreia, ali todos a bater palmas, da China, tudo a bater palmas, parece que ali unanimidade. Não, não é isso. O Papa diz que tem que haver é harmonia. A Igreja quer harmonia, não quer unanimidade, ou tudo igual, todos a pensar. Tudo é diferente, todos somos diferentes. O importante é que haja harmonia. E a Igreja, o Papa até diz, é, a harmonia é a sinfonia da Igreja. Somos diferentes. Cada um tem a sua visão, tem o seu modo de ser, tem a sua sensibilidade, tem a sua posição, mas em harmonia, nem sinfonia. Portanto, todos a caminhar para o mesmo sentido, caminhar juntos. E qual é essa meta? É Deus, é o amor de Deus, é o Espírito Santo que a todos deve congregar, iluminar. Portanto, é um bom início, eu diria, um excelente início para o sínodo. É procurar criar as bases daquilo que deve ser o pensamento global. Estamos para criar harmonia, para defender aquilo que é a verdade que vem da fé à luz do Espírito Santo para os tempos de hoje, e não propriamente para defender facções ou opiniões, que eu entendo que é assim, porque há muitas opiniões humanamente ou socialmente tidas como globais, que não têm nada a ver com a fé da Igreja. Por exemplo, ainda hoje de manhã havia o presidente da França, quer que o direito ao aborto, quer defende o direito ao aborto como algo que deve estar na Constituição. E a Igreja vem dizer que isso de abortar, por exemplo, A pessoa pode praticar aborto se quiser ou como quiser, mas não é um direito, é um defeito. É muito diferente. Na sociedade há muitas coisas que agora a gente diz que é direito, mas eu diria que é defeito que existe na sociedade. E então, não confundir as coisas. A Igreja não pode ir atrás da voz da maioria, porque é maioria, ou de pensamento comum. O bom senso já é uma coisa boa, mas nem sempre o bom senso corresponde à voz do Espírito Santo. Por isso, a liberdade de escutar é liberta-te de escuta. Escuta o que a fé, o que o Espírito Santo diz, para defenderes a fé no tempo de hoje, porque a fé é o que salva. O resto caduca tudo. Olha, eu pensei isso muito com a morte do meu irmão. Exatamente. Tanta coisa, olha, ontem era, hoje já não é. Porque claro. Tanto litígio, tanta coisa na ambição, não serve nada. É verdade, seu pai. O que fica é o amor com que a pessoa amou, é o bem que a pessoa fez. Isso é o único que fica. Tudo passa. A fé passa, a esperança passa, diz São Paulo. A caridade é o que permanece para sempre. Portanto, o que a pessoa tiver amado, o que faz com o amor verdadeiro, isso é o que fica. O resto aparece tudo. Exatamente. E então, o sínodo diria que também é à procura desta voz do Espírito que cria harmonia mesmo entre aqueles que são diferentes. Muito bem, seu padre, falamos também da nova exortação apostólica Laudate Deum. Exatamente, é muito interessante. Latim? É latim. Portanto, o nome da exortação apostólica normalmente são as primeiras palavras do documento que o Papa faz. Então, o documento começa assim: levai a Deus todas as suas criaturas, inspirando-se em São Francisco de Assis. Então, o Papa já tinha prometido que iria fazer a continuação da Laudato Si, de louvai o Senhor, ou seja, louvado o Senhor, e então agora faz uma nova exortação apostólica, que neste caso até nem é muito longa, mas o título é este: a exortação apostólica Laudate Deum, louvai a Deus, do Santo Padre Francisco a todas as pessoas de boa vontade sobre a crise climática. Portanto, o Papa, de alguma maneira, quer ir à frente da reflexão e quer ajudar a refletir sobre, e aliás, uma realidade que todos estamos a viver. Exatamente. Há ainda negacionistas em que não há crise climática, mas parece que sim, e estamos a experimentá-lo. Mas então, vemos isso em cada dia, só o calor que está previsto para este tudo fim trocado, de semana, tudo à volta. Trocado, né? Né? Portanto, o Papa está a ajudar a preparar, e fala disso explicitamente, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ser realizado no Dubai, e o Papa já quer, de algum modo, antecipar a problemática e ser uma voz proativa que vem defender, ajudar a superar a crise climática e a ultrapassar, no fundo, a defender a energia limpa, que é um dos grandes problemas, para ver se conseguimos harmonizar o mundo e não deixar no mundo, porque efetivamente há uma quantidade da indústria e tudo o que se faz manda gases e põe calor na atmosfera. Então o Papa quer também ajudar a refletir sobre o futuro de uma humanidade que seja para todos e em boas condições climáticas. Então, olha, Seu Padre, só para percebermos o que é isto da exortação apostólica, portanto, isto é uma mensagem, não é? Que o Santo Padre. É um documento que o Papa faz, que dirige, portanto, é uma reflexão sua, é a sua autoridade, que envia, como ele disse, neste caso, não só aos bispos, mas a todos os homens, com um pensamento, vendo nisso uma manifestação da sua preocupação pastoral, da sua atividade no mundo, mas neste caso pensando sobre a Cristo. Exortação nesse sentido que é um chamamento, não é propriamente um documento dogmático que afirma coisas claras, mas é um chamamento, uma mensagem, um desafio, uma proposta. E que acaba por ser também um posicionamento da Igreja no que respeita a esta matéria. É exatamente isso. Exatamente. Muito bem. Quem queira aceder a esta exortação, encontra facilmente. É um livrinho que suponho que, se me anuncio, está a sair. Será, já ouvi até escrito em português. Mas também se poderá procurar no site do Vaticano. Se porém, ao Vaticano, há um site do Papa, das documentos oficiais, que está lá, desde de manhã. Portanto, na internet também se pode procurar. Também. Para tentarmos tornar mais próximos estes documentos. Seu Padre, também já iniciou a catequese na unidade pastoral? Pronto, é só também isso, uma boa notícia. Estamos já com a catequese a funcionar. em quase todas as paróquias. Há uma paróquia que ainda está a ultimar os preparativos para o início da catequese, mas pronto, no mês de outubro teremos todas as catequeses a funcionar e, portanto, penso que é também um momento bom. É muito importante este ano, há preocupação também da Diocese de Coimbra e de todos nós de que os catequistas tenham formação. Portanto, às vezes há catequistas que não se preparam, não têm formação específica, o que torna a catequese muito difícil, um peso e uma metodologia difícil também. O diálogo com as crianças de agora é muito difícil, porque pensamentos mais antigos têm que dialogar com mentalidades mais modernas, mais recentes, e que não é tão fácil, mais até de coisas de online e de computadores. Portanto, o chamamento é justamente que todos os catequistas façam a formação. Há uma formação que se chama Ser Catequista, que é semipresencial, tem alguns dias presencial e outros dias online, e vai começar agora no fim do mês de outubro. Então, quem não fez, já fizemos aqui no ano passado uma formação, e quem não fez esta formação, por favor, que se inscreva. Não é assim tão difícil. Alguns dias vamos ainda não está bem decidido se a formação presencial se pode ser também aqui em obra do hospital, como foi no ano passado. Depois haverá um dia em Coimbra, mas portanto podemos nós organizar e depois aproveitar o online, e então será igual para toda a diocese. Tem um momento muito, muito interessante, porque há muitos catequistas de diferentes paróquias, diferentes contextos, e depois de repente vamos ver que os problemas são quase iguais. Claro. A coisa é muito próxima. Mas ao mesmo tempo refletir, ter conhecimentos de doutrina, portanto fé, aprofundar a fé, e ao mesmo tempo experiências pedagógicas que ajudem a uma melhor catequese, e que o catequista, quando vai dar catequese, não leve um peso para fazer algo sobre o qual tem dificuldade, mas que se tenha preparado, tenha uma preparação de base que lhe capacita para muito mais facilmente e mais à vontade poder desempenhar a sua função. Há mais crianças e jovens, seu padre, este ano? Ainda não temos o resultado, mas parece-me que até é um bocadinho mais que no ano passado. Sim, seu padre Pedro fez essa indicação. Estão a acabar as inscrições, portanto, oxalá. E oxalá todas as crianças de idade catequese se queiram inscrever. Há uma primeira responsabilidade que é dos pais, nos primeiros anos, mas depois a voluntariedade dos miúdos também. Eu penso que nos primeiros anos a vontade é dos pais, que se comprimiram no dia do batismo. Para batizar uma criança é necessário ter fé, é preciso primeiro fazer catequese, depois o batismo. No caso das crianças, dos bebés, é ao contrário. Batiza primeiro, mas com o compromisso de fazer catequese. Esse compromisso assumido pelos pais e padrinhos deve ser cumprido e não está sujeito à opção da criança, só não tinha batizado. Exatamente. Se batizou, tem esse compromisso. Depois, quando a criança crescer, então ela, quando for mais crescida, pois ela já escolherá por si, o ideal era que todos sentissem muito a urgência, a necessidade, a alegria de participar na catequista, como também a alegria de ser catequista. Ontem houve uma formação no Porto, foi também um grupinho, uma carrinha do novo catequista daqui das nossas paróquias, e as fotos eram tudo de alegria efusiva, porque aquilo também era uma formação com vários workshops e várias atividades em que tinham muito destas tecnologias de comunicação e provocar alegria, porque a coisa tem que ser com alegria. Claro, alegria, convívio e boa disposição, não é? E depois há uns truques para provocar alegria, isso ótimo, isso oxalá isso também possa acontecer. O mesmo que vamos ter agora neste sábado com um momento importante, que é a celebração da gratidão por todos aqueles que vieram, participaram nos dias da Diocese, e foram muitas famílias de acolhimento, muitos voluntários. Iremos ter a celebração da Eucaristia e depois um jantar de convívio, e que também seja esse momento de convívio entre todos, e muito interessante, porque até havia pessoas que habitualmente não participam na vida da comunidade, que não são, pronto, mas que estiveram. Abraçaram o projeto. Abraçaram o projeto, e que talvez até se possam descobrir que ser igreja é realmente amar o próximo, é alegria e que vale a pena participar. Muito bem. Seu Padre, já vamos aqui com o tempo bem avançado. Vamos então olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 8 de outubro. Temos a primeira leitura de Isaías. Vou cantar um cântico de amor à vinha do Senhor. Exatamente. É muito interessante. Vou cantar um cântico de amor à vinha. E este cântico de amor, portanto, no fundo é como se fosse Deus a falar da sua vinha, que é o povo de Israel. E o Senhor manifesta um grande amor a essa vinha. Mas depois, ao mesmo tempo, um lamento. Lamento. Porque esse amor não foi correspondido. Não é? Lavou este, o dono da vinha, lavrou-a, limpou-a das pedras, plantou-a de cepas escolhidas. No meio dela deu uma torre e escavou um lagar. E esperava que viesse a dar uvas, mas ela só produziu agraços. Ai, então é a desilusão do senhor da vinha. Que mais podia fazer à minha vinha que eu não tivesse feito? Quando eu esperava que ela desse uvas, apenas produziu agraços. Agraço é azedo. Uhum. Então o vinho bom que esperava. E agora dizem-me o que é de fazer? Vou destruir esta vinha, vou pisoteá-la. Não é? E depois assim um bocadinho catastrófico. Farei dela um terro deserto. Não voltará a ser podada nem cavada. Nela que serão silvas e espinheiros. E as chuvas não mandarão água sobre ela. E depois diz: a vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel. E os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele esperava retidão, e só há sangue derramado. Esperava justiça, e só há gritos de horror. Pronto, é o profeta que vê a sociedade. Ei, então nós somos a comunidade do amor de Deus, escolhidos por Deus. Isto é no Antigo Testamento. Uhum. No Novo Testamento mais ainda. E depois só há... Esperava justiça e só há gritos de horror, de pessoas... E o Papa de maldicência, de escovidice, uns contra outros, de injustiça. Uns que podem tudo e outros não podem nada. Uns que podem muito e oprimem os outros e desprezam os outros. E o pobre não tem que comer um pão. E é muito lamentável quando vão pedir à porta, mas é à porta que não tenho que comer. Continua a acontecer isso hoje na nossa cidade. Pois continua, seu padre. Pois continua. Até mas vai, ninguém me ajuda. Estamos. É verdade. Pois às vezes dizem, ah, mas é pobre de espírito. Mas é pobre de espírito, mas tem direito a... No mínimo, a pessoa que me parece diz, estou a passar fome. No tempo de hoje, é muito difícil. Quer dizer, o serviço social, a autoridade, a conselhia, eu penso que tem a obrigação de responder a estas situações. Evitar que isto aconteça. Agora, é verdade que às vezes, nem sempre o discernimento da pessoa é o melhor, mas há que fazer alguma coisa. Porque eu não tenho a capacidade de fazer, eu posso... E a gente vai dando ali alguma coisa, respondendo ao imediato, mas a solução não está aí. Tem que haver uma solução. Por isso até, olha, eu não sei, sem ser político, mas havia nestes dias em que falavam um rendimento, aliás, é uma coisa do o subsídio, o que será, o rendimento mínimo garantido. Quer dizer, então, tem o mínimo, eu sou a favor disso. O Estado devia dar o mínimo a todos. E se a pessoa é pobre, passa a dizer, mas que tenha o mínimo para viver. E é como dizia ao seu padre, é humilhação de vir pedir, mas eu não tenho para comer. Se calhar a gente depois dá uma ajuda e a raspadinha leva metade. É verdade. Também pode acontecer. Mas pera. Há casos e casos. Está bem, mas eu também não posso esconder nisso para abandonar o outro. É verdade. Que pede. Por isso é que o Senhor do Evangelho também dizia. Uma coisa interessante dizia. A quem pedir dá, não volta as costas. E uma pessoa tenta fazer isso, mas não é fácil. Mas não é fácil. Pois é o salário também não se estica muito. Pois não. Não, é? Não estica nada. Ultimamente então, é absorvido. E às vezes, depois as coisas também não são assim muito fáceis. Pois não. Mas pronto. Pois não. Seu padre, avançamos para a segunda leitura da carta aos Filipenses, mostra a importância do testemunho na transmissão da fé. São Paulo aos Filipenses diz coisas bonitas. Não vos inquieteis com coisa alguma. Em todas as circunstâncias, apresentai os vossos pedidos diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça. A gente esquece muito a ação de graça. E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que falamos há bocadinho, por exemplo, situação de dor, sofrimento, põe isso também nas mãos de Deus. Se eu cuidar de ti, não te preocupes. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. Talvez esta é a atitude que dizia o Papa. Nada de... Põe coisas boas na cabeça, no amor, põe um coração com coisas boas. É verdade que a vida traz-nos sofrimentos, mas mesmo aí, suplica ao Senhor, pede, mas com ação de graças. Que nunca o mal te contamine. E depois, vem então aqui, o que escolhi aqui como a importância do testemunho. São Paulo não tem problemas em dizer. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, é o que deves praticar. Eu dou-vos o exemplo, não só com as minhas palavras, mas com a minha vida, como eu fiz. Eu também fui solícito com o pobre, trabalhei com as minhas mãos, ajudei, esforcei-me para anunciar, acolhi a todos, abracei o pobre, preocupei-me com os pobres, até fez, é verdade, fez coletas e tudo para ajudar os rezantes e mais. E o Deus da paz esteja convosco. Portanto, o que o Paulo está a dizer é que o evangelizador, o missionário, estamos também no mês de outubro, mês das missões, o missionário evangelizador, aquele que comunica a palavra de Deus, tem que ir à frente com o próprio testemunho. Se eu estou a dizer ao outro, ama ao teu próximo, eu não amo. Jesus diz que devemos perdoar a todos, e depois eu não perdoo. Que fé é essa? Claro. É uma fé morta, não tem poder. E São Paulo, então diz, o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim. Pede isso. Noutro texto diz, imitai-me como eu sou imitador de Cristo. Portanto, aquele que está à frente, aquele que fala de Deus e do amor de Deus, deve também viver o que diz. Há este ditado popular, muito trágico, não é? Bem fala Frei Tomás, faz o que ele diz, não o que ele faz. Pois. São Paulo dizia ao contrário. Tu fala bem, mas faz o que diz. E tu imita o que ele faz, porque então estás no bom caminho. Essa aqui é a questão da fé. E a gente às vezes escusa-se nestes ditos, que são muito verdadeiros, infelizmente, para também nos culparmos a nós mesmos. Então, olha, não quero nem saber. Não. Ama a fé, acolhe a fé, acolhe o Evangelho, acolhe a palavra de Deus e vive em paz com todos. Vive em harmonia interior. Vive no mundo querendo o bem. Nunca deixes que o mal te contamine. E ama a todos. E quando te ofenderam, perdoa e ama na mesma. Esse é o que a gente precisa denunciar a todos. E às vezes eu tenho essas experiências. Ah, esta pessoa ofendeu-me, ou maltratou-me, ou nós excedemos-nos. Olha, pois peçamos perdão mutuamente. E demos um aperto de mão, um abraço. E sigamos em frente. Porque Deus é que é o objetivo. Não sou eu nem a minha razão. É o amor de Deus. E quando há muita dificuldade, o que diz o Papa? Escuta o Espírito Santo. Então vai à palavra de Deus, vê o que Deus diz sobre esse assunto e converte o teu coração aderindo a essa palavra. Então temos fé e temos a Igreja que caminha. Se eu não faço isso, estou a patinar, estou a abandonar a fé, não estou a dar testemunho, não posso dizer as palavras de São Paulo e a Igreja está a diminuir, os jovens não querem saber da Igreja. Então, se tu dizes uma coisa, eu faço, eu não quero saber nada disso. Porque é que me adianta? Não. O jovem, quando vi coerência e autenticidade, penso que também apetecerá a Igreja, porque a Igreja, porque o jovem também quer autenticidade, quer verdade e quer um pouco de equilíbrio, de justiça e de bem para todos. Às vezes, por caminhos assim como agora, estes agentes de clima, voltar-se e fazer e destruir e fazer. Não é preciso. Não é preciso. Tenho é que ver o que está mal e lutar pelo bem. E o cristão deve estar muito neste esforço, ou se quisermos, nesta luta de vencer o mal do mundo e criar o bem com todos. Mas o primeiro processo é interior, começa no coração. Um coração em paz criará paz ao seu lado. Um coração em conflito, impossível. Estamos todos com o coração em paz. Senhor Padre, ainda temos a parábola da vinha, de que os vinhateiros se apropriam no Evangelho de São Mateus. É assim uma coisa um bocadinho difícil este Evangelho, porque efetivamente é também uma parábola difícil, eu diria difícil. Os últimos Evangelhos têm sido muito sobre parábolas da vinha. Eram os trabalhadores da vinha, aqueles que iam trabalhar a vinha e tinham um denário de recompensa, e todos os que trabalharam na vinha tiveram a mesma recompensa. É muito interessante, muito interessante. Quer dizer, quando Deus faz justiça, não é como nós. Claro que aquilo não é tanto a questão monetária, mas é o sentido que Deus está a dar ao trabalho, à remuneração, ao esforço, ao amor a cada um, em que cada um tem que necessita para viver. A gente traz um Pai Nosso, dá-lhe um Pai Nosso que cada dia nos dá e hoje. Mas isso é para todos, não é só para alguns. Pronto, e depois era o trabalhador do filho, vai trabalhar para a minha vinha. Diz, não vou. Mas depois pensou e foi. E o outro, eu vou, mas depois não foi. E você às vezes pode dizer, isso é fácil de interpretar, mas e tu estás entre os judeus que vão e depois não vão, ou estás entre aqueles que têm dificuldade mas se esforças e depois consegues. E hoje é uma palavra também difícil. Era o senhor que tinha a vinha, arrendou aos vinheteiros e depois disse aos empregados, vai, e recolher os frutos da vinha. E eles, frutos da vinha, a vinha nossa. E finalmente mandou o próprio filho. E eles o que é que fizeram? Mataram o filho para ficar com a vinha. E então aqui é um problema. Isto está a ser perfeito a si próprio. Ele que veio à sua vinha foi rejeitado, apedrejado e morto. Puseram-no morto, fora da cidade. E então o que é que o senhor diz? Qual é a resposta, não é? Jesus disse-lhes: nunca leste na Escritura? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Interessante. A pedra rejeitada torna-se a pedra angular. E Cristo, rejeitado pelos judeus, tornou-se a base do novo reino de Deus, que é a Igreja. E depois diz: por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado um povo que produz os seus frutos. Portanto, no fundo, é a Igreja que nasce da pedra angular, que é Cristo, rejeitado pelos judeus, que eram aqueles que deviam ter acolhido. Mas eles expulsaram-no e crucificaram-no. E disseram: nós queremos a vinha para nós. Pronto, é realmente profecia daquilo que foi a vida de Jesus, mas é também esperança. Porque a pedra rejeitada não se tornou em pedra vingativa, mas tornou-se em pedra angular, que é suporte de uma nova construção. E o reino que o Senhor vem instaurar, que é o reino de Deus, é o reino da paz, da fraternidade e do amor. É o reino que anuncia a misericórdia de Deus para todos, como diz o Papa Francisco, muito interessante. Todos, todos, todos. Deus é para todos, não é só para alguns. E às vezes aqueles que o ponho fora, depois são os primeiros, são os trabalhadores da última hora da vinha. O Senhor diz: não, o último é só o primeiro. Portanto, o Senhor vem modificar as coisas, mas dizer o quê? Que o único elemento importante é o amor no coração e na relação de uns com os outros. E oxalá isso também possa acontecer nas nossas comunidades, na nossa unidade pastoral, no nosso concelho, na nossa igreja, nas nossas paróquias. Ainda temos muito de experiência de reino antigo, ou dos vinhateiros, que a vinha é nossa e nós a que mandamos, e desprezamos o Senhor da vinha porque não acolhemos a sua palavra. Então, a conversão é: põe a Cristo no centro, põe a sua palavra no centro, depois escuta a palavra, a liberdade da escuta. Escuta com liberdade, não é já com um pensamento pré-formatado, já não vais lá nenhum. A liberdade da escuta é que eu consigo fazer espaço dentro de mim para deixar que a palavra me diga e me ilumine, e depois me transforme no meu modo de pensar, de sentir, de agir. Como dizia São Paulo: como eu me esforcei e quis viver o Evangelho, agora esforça-te também, porque é possível. Então, esse é o esforço. E o Senhor, o Senhor nos ajude para que sejamos uma comunidade cristã de onde, efetivamente, a palavra de Deus é a principal palavra a ser escutada, a ser entendida, a ser interpretada e a ser vivida, posta em prática. Muito bem. Jesus muitas vezes diz: felizes que escutam e põem em prática. Essa é a verdadeira alegria que o Senhor nos quer dar, que é a alegria de Nossa Senhora também. Muito bem, Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa. Temos uma proposta para partilhar. Exatamente, e já agora, com isto que estávamos a concluir, estamos no mês de Maria. Dia 7 é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Também um momento muito importante. A gente esquece, a história às vezes esquece do 7 de Outubro e do que aconteceu no dia de 7 de Outubro, que foi a Batalha de Lepanto, em que através dessa batalha, está a ver uma batalha que é algo negativo, mas através dessa batalha a Europa conseguiu a liberdade religiosa, porque estava para ser dominada pelos muçulmanos, digamos assim, pela invasão muçulmana do Império Otomano, que ia dominar a Europa. E o Papa e os reis cristãos uniram-se, fizeram frente ao exército invasor e conseguiram vencer, ainda que em inferioridade. Então atribuíram esta vitória à oração do terço, curiosamente. Então ficou esta festa Nossa Senhora do Rosário, que tem a ver com esta vitória que permitiu a liberdade religiosa da religião cristã na Europa Ocidental e no mundo, porque senão estaríamos hoje, eventualmente, todos sob o jugo ou sob o domínio muçulmano, também na Europa. Por isso é que a história, isto que aconteceu, hoje está a reacontecer de outro modo, e é necessário também ter uma visão ampla, eu diria, neste caso até um bocadinho política, da questão da imigração na Europa e do que está a acontecer. Não é simplesmente, pode não ser simplesmente uma questão de carência pessoal, mas pode haver aqui dinamismos que é preciso refletir bem e ver o que é que queremos para defender a liberdade também da Igreja e da fé cristã. O tema musical, Sr. Padre? E então, eu escolhi um tema dedicado à Nossa Senhora. Pensei em um tema à Nossa Senhora, mas pronto, uma música assim diferente. Então fomos à Jornada Mundial da Juventude, à V vigília, e é uma autora portuguesa, Carminho, que cantou um cântico estrela, que sem referir explicitamente Nossa Senhora, mas que se vê que fala dessa estrela que brilha, e que com certeza que é essa Nossa Senhora que nos anima e que nos ajuda a descobrir o bom caminho e a vencer as dificuldades da vida. Estamos já a ouvir de fundo esta interpretação de Carminho. Vamos ouvir então. Até que foi uma escuridão tal, dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aquilo que fizeste por mim e até por ti. Quando chegaste, só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e desgaste. O meu coração, tu és a estrela que iluminou o meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela e eu sou o peregrino. Bem mais feliz agora, certamente vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinho, estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue agora. Podemos dizer que é mesmo grandiosa, ou foi grandiosa, esta interpretação de Carminho na Jornada Mundial da Juventude, atentamente escutada também pelo Papa Francisco neste grande evento mundial que aconteceu no nosso país. Senhor Padre, muito obrigada também por esta sugestão e obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa das Palavras de Esperança. Então, muito obrigado, Lidia, muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Vamos estar então a ser Igreja em Caminho. Outubro, mês das missões, portanto também todos é importante que tenhamos esse espírito missionário. Missionário quer dizer capaz de anunciar, de comunicar, de transmitir a fé, que como diz o Papa Francisco, todo cristão é, pelo batismo, é discípulo e missionário, discípulo missionário, ou seja, acredita no Senhor e fala do Senhor aos outros, porque é o sentido evangelizador da Igreja que Jesus nos deixou e que todos somos responsáveis pela transmissão da fé. Todos temos essa missão, não é? Um bocadinho dessa missão. Exatamente. Dentro de nós. Seu Padre, muito obrigada. Terminamos então o programa de hoje das Palavras de Esperança, com reposição no domingo, dia 8 de outubro. O programa regressa na próxima sexta-feira. Muito bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.